Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. A apostila que você vai receber tem os salgados que mais dão lucro hoje: assados, coxinhas, versões gourmet e massas base. Tudo para você melhorar o cardápio ou começar do zero. Se você já vende, isso vai te ajudar a dar um up nas vendas. E se está começando, é tudo no passo a passo, bem fácil. E o melhor, eu te envio tudo antes de você pagar. Você olha o conteúdo e depois faz o Pix simbólico de R$ 10,90. Quer que eu te mande agora? Me responde aqui por gentileza.